você fica murmurando, reclamando da sua situação. Diz até que Jesus Cristo não lhe ama, que a morte deve ser a solução. Porém hoje estás aqui, eu lhe afirmo, Jesus lhe ama e quer mudar seu coração. Mão. Só que o tempo vai passando e você ficando, cada vez aumenta mais a depressão. Você precisa é de um remédio edificante que penetre no âmago da alma e coração. A palavra é um remédio estimulante. Jesus Cristo é o médico cirurgião. Você vai ver que tudo vai mudar. Jesus vai lhe abençoar e você vai. Você vai cantar.